Olá, meus queridos. Hoje é dia 20 de julho de 2017, quinta-feira. Olha aí, cara, eu não falei que nós íamos conseguir, meus queridos. Estamos conseguindo. Ah, por que eu tô falando assim, hein? Por quê? Por que será? Porque eu tô de bom humor, tá um frio maravilhoso. Sabe quando o pé fica gelado e as mãos ficam geladas? É bom demais, aí tem que botar meia. Eu nem boto, cara, porque é tão pouco tempo de frio por ano que aí quando tem frio eu prefiro passar frio, que aí o resto do ano eu me lembro. Sei lá o que eu tô falando, cara. Por que eu começo a falar coisa que eu nem tinha planejado falar? Caras, primeira coisa que eu quero falar com vocês. Eu não precisava falar que é a primeira coisa, porque é a primeira coisa. Então já tá implícito que é a primeira coisa. Eu não preciso, agora eu vou falar a primeira coisa, agora eu vou falar a segunda coisa. Não, é só, né, o tempo. O tempo do podcast já tá dizendo qual é a primeira, qual é a segunda. O tempo do universo que vai passando segundo a segundo. O tempo existe ou não, cara? Sabe, antes da gente começar a medir os segundos e os minutos, já existia os segundos no universo? Antes do ser humano existir, um bilhão de anos atrás. Eu ia falar um trilhão, mas um trilhão de anos não existe. Não passou um trilhão de anos ainda desde que as coisas existem. Ai, meu Deus, que loucura. Eu começo a falar disso, eu começo a ter um frio na barriga e começo a querer pular da minha janela. Cara, eu vou confessar a vocês, eu tive que tirar do dinheiro das doações pra comprar um mouse. Mas tá tudo dentro, né, dos conformes, porque eu falei com vocês que eu ia, que o dinheiro que vocês estavam doando era para melhorias no podcast e no canal, na criação de conteúdo novo pro canal do Yutola, entendeu? Então, um mouse é uma coisa que eu precisava, cara, porque quem já editou um podcast, né, e ainda mais tem dia, quando eu tô de bom humor, que eu tô com saco, eu edito podcast, quem já editou sabe, uma hora de conteúdo, uma hora e meia de conteúdo, e às vezes eu tiro o tempo que eu fico pensando demais, ou isso aqui, ó, entre as frases, essa respiradinha, eu também, às vezes eu tiro, às vezes eu não tiro, mas aí quando eu tiro, cara, vocês me imaginam o saco que é, e ainda mais sem mouse, naquele touchpad do notebook é uma merda, ainda mais o meu notebook é uma merda, o touchpad você mexe, o ponteiro do mouse não anda. E eu já fui no painel de controle e já botei no máximo a velocidade, mas mesmo assim é um lixo. Aí agora eu comprei um mouse, cara. Tirei lá 50 pau e comprei um mouse, que não é um top de linha, que vocês sabem mais do que eu, que vocês ficam no computador jogando o dia inteiro, então vocês sabem o preço de um mouse top. Mas também não era aqueles de 12 reais, sabe? Aqueles que é um negocinho transparente, com a base preta e com um negócio, aquela luzinha vermelha. O meu tem um negocinho mais legal, mais, sabe, os botãozinhos aqui do lado, que eu não sei pra que serve, mas tem botãozinho. Tem uma luzinha azul aqui, e aí tem um negócio de trocar a velocidade do mouse. E aí quando eu clico, o azul vira verde e depois vira vermelho. Ai, mas pra que eu tô falando isso? Caras, que frio maravilhoso. Deixa eu ver quantos graus tá na minha cidade. Tá com uma mão, é uma merda. Ah, já tá aqui no Google porque eu pesquiso isso direto. 18 graus. 18 graus está agora, mas já esteve bem mais frio, cara. Eu acho que fez 10 graus ou 9 ou 11. Por aí fez aqui esses dias de noite. É maravilhoso. Aí já vem as notícias, né, cara? Eu já vi as notícias. Morador de rua é encontrado morto na tarde mais fria dos últimos 4 anos em São Paulo. Homem foi encontrado em Pinheiros e não tinha sinais de violência. Lógico, morreu de frio. Aí as pessoas. O comentário com mais likes. Alguém avisa ao prefeito Dória quando ver alguém com frio perto da sua casa. É, a culpa é do Dória. A culpa é do Dória que o cara morreu de frio porque o cara não tinha um cobertor. Ah, eu tô vendo a foto aqui, cara, que acharam o cara morto. Era só um papelão que o cara tinha. Mas tinha um cobertor, sim. Como que o cara morreu de frio com um cobertor, cara? Será que ele só cobriu o... deixou as pernas de fora? E aí começou a pegar frio, congelar o cara. Ah, o Daiane G. Silva, se você quiser... Ah, eu falei o nome da mulher, será que vai dar merda? Isso não vai, não vai. Ninguém ouve esse podcast. Se você quiser, se você estiver achando ruim, você vai lá e dá o seu cobertor pra essa pessoa. E ela vai lá e não morre de frio. Ou você dá um que tá sobrando na sua casa. Ou quando eu estiver passando na frente de um mendigo, eu tenho que passar reto, pegar o celular. Alô, Dória, tem um mendigo aqui que tá com frio. Resolve você, por que que o Estado tem que... Ai, meu saco. Vamos ver os outros comentários. A culpa é de todos, quem já parou pra dar atenção ao morador de rua. Infelizmente... Nossa, eu falei mal aqui, né? A culpa é de todos, quem já parou pra dar atenção ao morador de rua. Infelizmente, essas pessoas são invisíveis para a grande maioria. É, cara, elas são invisíveis. Quer dizer, elas não são invisíveis, elas são muito visíveis. E é exatamente por isso que a gente finge que não tá vendo, ô burra. Elas não são invisíveis. Todo mundo que passa, assim como você, né? Porque se eles fossem invisíveis, você não é a rainha da empatia, que é só você que tem o poder de enxergar os mendigos. Todo mundo enxerga, mas as pessoas fingem que não estão vendo. Sabe por quê, cara? Porque quando a gente vê um ser humano que é igual a gente, que por dentro e por fora também, por fora o cara tá sem tomar banho há uns meses, tá sem cortar o cabelo, o cara tá fudido, tá na merda, tá magro. Porque mendigo gordo, eu não confio, cara. Eu não confio em mendigo gordo. Meu avô já falava, não confie em mendigo gordo. Meu avô me contava uma história que ele tava na rua e aí um mendigo pediu dinheiro pra ele, e aí ele olhou, aí o mendigo pediu porque os filhos estavam passando necessidade, não sei o quê. Aí o cara olhou pro cara, o cara era um puta de um gordo, um baita de um gordo. E olhou pros filhos do cara tudo seco, magrelo, morrendo de fome. Aí falou, cara, é foda, coitado dos filhos desse cara. Porque assim, cara, pra você nascer basta algum cara irresponsável comer uma mulher. Aí você nasce. Aí você aparece no mundo. Por isso, cara, a vida é injustíssima. A vida é injustíssima. Eu reclamo da minha vida. Eu podia ser muito pior, né? Eu podia ter nascido filho desse mendigo gordo, por exemplo, que pega todas as esmolas e compra comida pra ele, né? E os filhos não comem nada. Mas eu também, na situação que eu nasci, não tô bem também, cara. Também tô na merda. Eu queria ter nascido Thor Batista. Agora não é um bom exemplo para dar mais, porque o pai dele foi preso, ou não foi, ou perdeu tudo. Não sei o que aconteceu, cara. Eu não sou uma pessoa informada. Mas eu queria ter nascido esses caras, entendeu? Filho de alguém. Eu não queria, se eu pudesse escolher, entre ser o, sei lá, Bill Gates, o cara que conseguiu as coisas por mérito próprio, ou o Thor Batista, o cara que. Ou o filho do Bill Gates, por exemplo. Eu não sei nem se o Bill Gates tem filho, deve ter. Ou não, cara, um puta de um nerd. Eu queria ser rico com o esforço dos outros do que com o meu próprio. Porque o cara que ele tem conseguiu as coisas com esforço próprio, ele fica chato. E aí ele quer dar lição de moral em todo mundo, ele quer falar pro mendigo que o mendigo pode ser empreendedor um dia. Entendeu? Agora explicando pra essa mulher do comentário aqui, por que que os mendigos são invisíveis? A gente olha pra esses caras na rua, por exemplo. O cara tá lá, o cara é advogado, o cara tá lá de terno, o cara tá bem arrumado, o cara tá com um sapato caro, o cara tá com aquela pasta na mão, cheio de documento importante. Aí o cara tá ganhando puta de um dinheiro, o cara é reconhecido, o cara é inteligente, o cara tá com, né, perfume, aquele cabelo com gel penteado pra trás, o cara tá um puta galã, óculos escuro, sabe? Aí anda na rua, aí entra no carrão, paga estacionamento, cara. Aí ele olha pro mendigo que tá deitado 2 da tarde, em pleno horário de trabalho. E não tá fazendo nada, tá deitado na rua, sentado na rua, pedindo coisa pros outros. O cara olha pra esse cara e ele fala: puta, esse cara, eu sou igual a esse cara. O que eu tô vivendo aqui é uma mentira. Isso tudo eu acho que é inconsciente. O cara não chega a pensar isso na mente, né, consciente dele. Ele não chega a ponderar essas coisas. Ele olha e automaticamente ele vira o rosto porque incomoda. Mas por que que incomoda? Porque ele, no fundo, sabe que ele é aquele cara também. Ele é igual aquele cara. Basta a vida dar uma curvinha pra lá e o cara tá naquela situação ali, deitado, fudido, entendeu? Com um pé cascudo. Eu vi um mendigo esses dias que o cara tinha um puta de um pé cascudo, bicho. O calcanhar do cara devia ter, sei lá, o dobro do tamanho normal, mas era só casca, entendeu? Até chegar na pele mesmo, na carne, no sangue, era uns 10 centímetros. Cara anda descalço na rua o dia inteiro, é foda. Sabe o que é foda também? Não sei, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Eu ia tentar ligar um assunto em outro, mas eu não consegui. Ah, tá, eu tava falando de emprego, né? Que o cara é advogado, não sei o quê. Eu tinha. Veja bem, cara, a vida é uma merda. Tudo quando é muito bom, pode desconfiar que não vai ser. Que é enganação, que é loucura e não vai ser bom, você vai se fuder. Rimou até, né? Ah, eu tenho um grupo aqui, eu não tenho um grupo, eu faço parte de um grupo da faculdade, dos alunos da minha sala, da minha classe. Eu tava online 7 horas da manhã, porque eu sou um cara que fica online 7 da manhã, quer dizer, perdi o controle totalmente sobre minha própria vida. Eu acordo às 5 da manhã, cara. 5 da manhã. Aí eu entro no computador e fico. Ai, sei lá o que eu tô falando mais. Aí eu vi um professor meu postou nesse grupo falando de um estágio, de uma vaga de estágio. Será que tem ainda? Enfim, é uma postagem meio, né, geral, não é uma meio geral não, cara. A palavra que eu quero dizer é meio, sabe, meio qualquer coisa, entendeu? Não é relevante para a história. Ele só postou bom dia, uma vaga de estágio numa academia para, sei lá, o cara que mexe com marketing, com rede social, o cara que toma conta das redes sociais, enfim, é um puta de um migué master, né? Mas enfim, aí era 4 horas por dia de trabalho para ganhar 400 pila por mês. 400 pila é nada, entendeu? Para um salário é nada. Mas como eu ganho R$0, R$400 é melhor que nada. E aí, ainda mais para um trabalho de redes sociais, no português bem claro, ficar no Facebook da academia lá 4 horas por dia fazendo coisa, postando coisa. Eu falei, bom, se é 4 horas por dia, e provavelmente ainda vou poder ficar em casa depois de um tempo, fazer o trabalho de casa e ganhar 400 pila por mês, vamos lá. Já que aqui com podcast eu ganho 50 por mês, 100 por mês. Eu falei, vamos lá. Aí o professor falou, quem se interessar, manda inbox. E eu mandei o inbox. Eu odeio essa palavra inbox. Eu mandei uma mensagem no Facebook dele. E falei, professor, bom dia, eu estou interessado no estágio, como é que eu faço? Aí ele falou, peraí. Aí ele mandou mensagem pro cara. E aí ele me passou o WhatsApp do cara. E aí falou, conversa com o cara. E aí eu fui, conversei com o cara, mandei a mensagem pra ele. Falei, oi, meu professor na faculdade, falou de uma vaga de estágio na sua academia, eu tô interessado, como é que eu faço? E aí o cara falou, mandou um áudio. Esses caras que são dono de coisa, eles acham que eles podem mandar áudio pras pessoas, cara. Quem manda áudio é um filha da puta. Eu acho um absurdo quem manda áudio no WhatsApp pras pessoas, cara. Áudio? O cara vai ter que apertar ouvir a sua voz disgusting, a sua voz, como é que chama? Sua voz nojenta, sua voz repulsiva, sua voz de merda, o cara vai ter que ouvir. Por que você não escreve? Porque demora, e o cara acha que ele é muito importante pra demorar a escrever, então ele aperta um botãozinho e fala. Porque ele tem uma academia, ele tem meia dúzia de empregados, ele acha que ele é o empresário, o cara é importante. Aí o cara me mandou um áudio, vem aqui na academia, porque pra mim tá corrido, então se tiver como você vir aqui 8h30 da noite, pra gente fazer a entrevista, pra gente bater o papo. Falei, ai cara, aí eu mandei, obviamente eu não mandei áudio, eu odeio minha voz. Por que eu gravo podcast então se eu odeio minha voz? Não sei, cara, fodam-se vocês todos, vocês são muito chatos, cara, todo mundo é chato. Não aguento mais vocês também, seus bando de filha da puta, não aguento mais fazer isso aqui, não aguento mais nada. Que chatice, né, cara? Que legal seria se eu gravasse os podcasts e não postasse, e deixasse só no meu computador, e aí eu ouvi depois, e apagar. Ah, mas aí tem gente que ouve agora, cara, agora já tem gente que ouve, vamos continuar isso aqui, então vamos continuar, continue e cala a boca. Aí eu falei, cara, entrevista de emprego, 8h30 da noite, achei que o cara ia mandar eu ir lá às 7 da manhã, beleza, melhor pra mim, eu gosto de noite, eu gosto da noite. Aí beleza, e o cara falou pra ir no dia seguinte, aí eu esperei o dia todo, aí acabou o dia, aí dormi, aí foi no outro dia, aí falei, beleza, é hoje o negócio, a entrevista. Cheguei lá, aí cara, eu tenho que me lembrar das coisas, porque é foda, hoje eu resolvi que eu não ia anotar, falei, não vamos anotar, o negócio tá fresco ainda na sua cabeça, não precisa anotar, cara, tá fresco, e é melhor que fica mais espontâneo. Aí eu não anotei, aí chega aqui, eu tenho que ficar pensando, não consigo desenvolver direito nada. Tá, aí eu fui lá, bem arrumado, né, uma calça jeans preta, toda preta, com tênis escuro, com uma camisa social, com um cabelo bem penteado, com óculos, fui o trouxa completo, sabe, o trouxa completo, eu fui de trouxa completo. Qual é o traje? O cara tinha que falar assim, né, eu tinha que perguntar, qual é o traje pra entrevista? O cara, trouxa completo. Eu falei, pois não. Isso aí é o que eu tenho de melhor. Aí cheguei lá, fiquei na porta, eu entrei na academia e tem a roleta, sabe, da academia que os alunos passam, mas tem que ter o cartão da academia, aí passa o cartão e aí libera a roleta. Eu não tenho cartão porque eu não treino naquela academia. E aí então eu cheguei e fiquei encostado ali na roleta esperando alguém olhar pra mim. E no lugar da recepção de ficar a pessoa que recebe, ai cara, deixa eu tirar esse casaco aqui, que tá frio, só que eu começo a falar, começa a me dar calor. Ai, ai. Ai, cara, eu tô sem fumar também, é uma merda. Não é porque eu tô voltando a ser saudável, não. Eu não estou fumando porque eu desci mais um degrau na piscina da sujeira, na piscina do descaso consigo mesmo, na piscina da preguiça, entende? É porque, assim, eu não tinha entrado na piscina ainda. Só tava do lado dela, treinando, dietinha, franguinho, ovinho, né? Treininho todo dia, vai lá, faz agachamento, vai lá, não sei o que, todo dia, não sei o que, o cara se supera todo dia, olha no espelho, o cara tá ficando com uns puta braço, puta peitoral, academia, tá, a barriga tá secando, tá começando a ver o abdômen do cara. Aí eu desci um degrau. Quer dizer, eu já estava nesse degrau antes, né? Que é a canela molhada na merda. Que é fumar, que é beber. Aí eu saí, fui pra fora da piscina, lavei as minhas canelas e os meus pés. Agora, aí eu falei, agora eu não me misturo mais com quem tá dentro dessa piscina. Agora eu sou o cara que treina, o cara que faz dietinha, o cara que toma 4 litros de água por dia, o cara que toma creatina, toma suplemento, não fuma, não bebe, não faz nada, só come coisinha grelhada, sem gordura. Eu sou esse cara. Só que eu não sou esse cara, eu tava fingindo que eu era esse cara. Eu não sou esse cara. Um dia pode ser que eu seja, e eu tenho uma intenção de ser, mas eu não tenho dinheiro pra fazer dieta. Não vem me dizer que dieta é barato. É barato, mas pra quem ganha R$0 por mês, tudo é caro. R$10 é caro, cara. Entendeu? Eu tenho que comer o que minha mãe compra em casa e tem pra comer. Entende? Ou não? Mas, por enquanto, eu não sou esse cara. Eu tava fingindo que eu era esse cara, mas aí é muito difícil. Aí tem dia que não dá pra fazer compra de dieta direito. Aí o cara improvisa. Aí o que você ganhou no mês passado, você estraga nesse mês. Aí eu falei, cara, vamos voltar. Só a canela na merda ou não? E aí eu falei comigo mesmo, vamos. E aí eu desci. Aí voltei a fumar. Voltei a beber. Fim de semana, né? Fim de semana tá liberado. Dia de semana eu continuo na dietinha. Dia de semana eu continuo na dieta e fim de semana eu dou uma, né, uma escorregadinha, como um pudim, como um filé à parmegiana, como uma boa massa com molho vermelho, bom pra caralho, ao sugo, molho, não é ao sugo, é molho sugo ou não, ou é diferente. Vocês, arautos da gastronomia, me digam, porque vocês sabem tudo, vocês que ficam postando coisa no Facebook o dia inteiro, como se vocês tivessem as respostas. Sabe, esses dias eu vi um cara que ele falou que refutou o Nietzsche. O cara refuta Nietzsche. É, beleza, o cara tem 17 anos de idade. O cara não consegue resolver a própria vida. O cara não consegue resolver o relacionamento dele com a mãe. E vai, refutou Nietzsche, beleza. Então é isso, cara. O Facebook é o antro dos gênios desse planeta. Mas o que eu tava falando? Tá, aí eu desci um degrau, né? Então voltei a fumar. Tomar uma de final de semana. Comer aquela costelinha de porco. Fim de semana. Aquela delícia. Bom demais. Carne de porco é maravilhosa. Só que agora eu desci mais um degrau. Agora não. Aí eu desci mais um degrau. Que é, fuma pra caralho. Não só fim de semana. Todos os dias da semana. Bebe. Deu na telha? Vou no mercado. Compro um fardo de cerveja. Bebe sozinho. Compra linguiça. Faz em casa aquelas puta linguiça gostosa. E come. Compra bolo, compra goiabada, compra tudo. Eu desci mais um degrau, que é a cintura. Que é a cintura, entendeu? E aí eu digo pra mim mesmo, pô, confortável, né? Ter a cintura aqui, né? Essa merda fresquinha, quentinha, tá confortável. Confortável, fiquei ali até a cintura. Era o mais baixo que eu tinha ido até então, né? Até então, na minha vida, era o mais fundo que eu já tinha ido até a cintura. Né? Porque fora... É quando o cara treina, faz dieta, não come besteira, não bebe, não fuma. Até a canela, né, que é mais ou menos perto do joelho, assim, é quando o cara faz tudo, treina direito, todos os dias da semana, mas fim de semana ele toma uma, fuma um cigarrinho e come uma besteirinha. Essa é a canela. A cintura é, o cara treina mais ou menos, 2-3 vezes por semana, às vezes 4, quando, muitas, raro, 5 vezes, né, de segunda a sexta. Mas não faz mais dieta, não faz mais nada, fuma todo dia, fuma antes de ir pra academia, volta da academia, acende o cigarro, bebe todo dia, deu na telha de beber, bebe. Não toma, né, suplemento, nem existe. Aí é a merda na cintura, que é o mais baixo que eu já tinha chegado. Na minha vida inteira, voltei pra esse patamar, na cintura, confortável, tranquilo, ok, quentinho aqui, né, tomando uma cervejinha, fumando um cigarrinho, Marlborinho, às vezes Blitz... Um oferecimento Blitz, não tem nenhum Blitz aqui pra fumar, cara, que depressão. Aí o que aconteceu de uma semana pra cá, mais ou menos? Eu desci mais um degrau inédito na minha vida, que aí é no pescoço, entendeu? Aí saiu da cintura, eu desci um baita degrau de 1 metro, e aí da minha cintura veio pro meu pescoço. Agora eu só tô com o queixo pra fora, sabe quando o cara pra respirar ele tem que levantar, assim, né? A apontar o nariz pra cima, senão vem no nariz. Mas tá no limite, tá só a cara pra cima, só a cara, nem o pescoço mais, tá só a cara pra fora. É o que eu tô agora. E aí, por que que eu não tô fumando? Porque eu tô... quando você desce esse degrau, você não tem força mais pra sair de casa e comprar cigarro. Porque antes, apesar de estar com a merda já na cintura, na metade do corpo, o cara descia. Ah, pega a moto, vamos ali no posto, vamos ali no bar, compra um cigarro, né? Conversa com os velhos. Tem um bar que eu vou que tem um monte de velho. Só tem velho, só tem... Parece que é requisito do bar. Pra entrar, você tem que ter mais de 55 anos. E aí os caras... Fica jogando aquele dominó gostoso, aquele baralho, aquele poker, aquele carteado legal. Aí tem umas puta de umas toalha de pano grosso, assim, daquele tecido gostoso, assim, parece um cobertor cobrindo a mesa. O cara joga uma carta, não sei o quê, toma uma pinga, eu chego lá, converso com os caras, jogo uma sinuca com os velhos, vejo como que eu vou me tornar no futuro e tal. Essa é a merda na cintura. A merda no pescoço, bicho. Você não se importa mais, você tem vontade de fumar a todo tempo, mas você não tem a força mais pra sair de levantar, botar uma roupa, tomar um banho, quer dizer, tomar um banho e depois botar roupa, e ir pra comprar um cigarro. Então, acabei que eu virei saudável, que eu não tô fumando, de tanta desistência, entendeu? Porque quando o cara desiste um pouco, ele fuma. Aí ele desiste mais um pouco, aí ele fuma pra caralho. Aí quando ele desiste mais ainda, ele não fuma porque ele não consegue comprar o cigarro, entendeu? Então é nessa aí que eu tô. E por isso eu não tô fumando nesse podcast. Tô muito estressado, tô com vontade de fumar, assim, a rodo, bicho. Aí eu tava falando do emprego, mas é... Como é que é? O cara... Ah, eu vou desativar a notificação desse grupo. Que grupo chato. Vocês são chatos pra cacete, bicho. Ai, meu Deus, é só mongol. E aí eu cheguei na academia e tô na roleta esperando, porque no lugar da recepção não tinha ninguém pra me recepcionar. Chega um cara, eu cheguei com meu currículo na mão, meu currículo ridículo, que eu não fiz nada na minha vida, nada. Eu trabalhei em um lugar, um estágio na minha vida, que foi uma televisão que não tinha nada a ver com aquele emprego, aquele emprego era de marketing, né, era de publicidade, eu faço jornalismo, não sei porquê, cara, e que eu fui aceitar esse negócio. Aí eu chego lá, fiquei lá uns 2 minutos, e 2 minutos em pé, numa academia cheia de gente, te olhando, e sem nenhum funcionário pra vir te atender, é muito constrangedor. 2 minutos é pouco, mas nessa situação foi uma eternidade. E aí, cara, o dono da academia apareceu em certo momento, olhou pra mim, não sei se ele me reconheceu do WhatsApp, sabia quem que eu era, mas ele chegou, me cumprimentou, aí falou, oh, Thiago, né? Eu falei, isso. Aí ele, vamos lá, sobe aqui, me espera ali, não sei o que, tem uns banquinhos ali, em frente o tatame. Ele falou assim, tem uns banquinhos ali em frente o tatame, sobe ali e senta nos banquinhos que eu já tô indo. Aí eu subi a escada, entrei na academia de camisa social, todo mundo me olhando, subi a escada, fui e vi uns banquinhos em frente o tatame. Só que tava tendo aula de karatê, cara. Karatê, uma merda de uma luta. Aí vai vir uns caras, oh, eu fiz karatê 10 anos e eu karatê não é uma merda, você que não entende. É, cara, eu tô falando que é uma merda porque eu não entendo. Aí beleza, aí sentei no banquinho, eu não tava esperando que ia ter karatê, eu achei que ia ser só um tatame vazio, mas era uma aula de karatê. E aí imagina, você tá numa aula de karatê, chega um cara de camisa social com um envelope gigante na mão, de óculos, de calça jeans e de tênis, e senta em frente a vocês, né, em frente à aula, como quem tá assistindo a aula. E todo mundo olhou pra mim como se, pô, você quer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Você tá sentado aqui por quê? Você vai assassinar todo mundo? Você vai tirar uma metralhadora do seu bolso aí, na parte de trás da sua calça, e vai me fuzilar todo mundo? Porque é pela sua cara, é isso que você vai fazer. É isso que as pessoas estavam pensando quando elas estavam olhando pra mim. E eu dava razão pra elas, porque não é normal um cara com a minha cara e a roupa que eu tava chegar e sentar numa academia em frente do tatame que tá tendo aula de karatê. E eu fiquei desconfortabilíssimo com isso já. E aí, mais ainda que os caras olharam pra mim, e aí eu não falei nada, eu meio que tirei o celular do bolso e fingi que não tava acontecendo nada, sabe? Que era uma situação normal. E aí todo mundo desistiu de olhar pra mim, de, sei lá, de fazer algum contato comigo e aí continuar a aula. E aí, sabe, os caras dando soco pra frente, gritando, agora vamos fazer não sei o que, aí o cara, aí dava um soco assim, por que que tem que gritar, cara? Aí beleza, aí o cara demorou mais uns 5 minutos, eu fiquei naquela situação horrorosa, esperando o cara, aí o cara chegou, aí eu levantei, porque eu achei que ia ser agora, aí ele passou direto, não, espera só mais um pouquinho, aí ele passou direto, foi pra sala dele, alguma coisa assim, sei lá se tava desarrumada a sala do cara, ou se tava com uma... uma carreira de pó ali que o cara não podia demonstrar pra mim. Ele arrumou tudo, e aí depois de mais uns 2 minutos ele saiu de novo e falou, ah, pode vir aqui, não sei o quê. Aí eu fui, entrei na sala, tava uma mulher na sala, uma coroa, uma mulher de uns 40 e poucos anos, sei lá, 50 anos, devia ter a idade da minha mãe, mais ou menos. Esse cara também tava lá, chegou lá na sala, sentou, e aí já tinha essa mulher sentada lá, e aí ficou os dois, e eu sentei. Agora, ó, fica à vontade aí, eu sentei. Aí o cara falou, então, Thiago, é porque a gente tinha um cara que mexia com redes sociais, mexia com marketing, com não sei o quê, com a publicidade da página. Ele era o responsável por, né, fazer a imagem da identidade organizacional. Esse é o termo. É o cara que é responsável na internet por fazer as pessoas conhecerem a academia e virem se matricular na academia. E as que já são matriculadas continuarem na academia, né? Sei lá, o cara falar alguma coisa, postar essas chatices de rede social. Ah, hoje é dia do... sei lá, bicho. Hoje é dia do nutricionista. Esses profissionais que nos ajudam tanto a manter o nosso corpo, não sei o quê. Aí vai, marca, nutricionista, aí os alunos curtem. Ah, hoje é aniversário do aluno tal, ele é gente boa, malha aqui há não sei quantos anos, não sei o quê. Ah, hoje é dia do idoso, porque o idoso também tem que fazer exercício na terceira idade, porque eles não podem ser excluídos. Sabe essas demagogias de página? Que acha que funciona. Acha que funciona. Aí o cara vai ver aquilo, é dia do idoso, aí vai, eu vou, essa academia aqui aceita idoso, vamos lá. Aí eu vou do cara que tá com hérnia, sabe? Que tá com o pé inchado, quase caindo de diabetes. Aí eu vou malhar então. Chega lá e mete um supino na academia. Não, não é assim que funciona o mundo, cara. Onde esses caras que fazem jornalismo, publicidade... É por isso que eu falo, faculdade é uma merda. Tá, aí entrei e ele falou, então, Thiago, é porque o último cara que tava aqui trabalhando pra gente, fazendo isso aqui, ele teve que sair, se mudou pra São Paulo. Aí meu cérebro já começou, eu não me interessa, não me interessa a vida do cara que trabalhava aqui antes, ele não trabalha aqui mais. Sabe, por que você tá me falando que o cara mudou pra São Paulo? Porque eu tenho que ficar impressionado que ele conseguiu emprego numa cidade grande, e aí eu tenho que ser um puta de um profissional também, porque ele era um puta profissional que foi contratado numa empresa de São Paulo? Não vou, cara, não vou, eu sou incompetente, me deixa ser incompetente. E aí ele arrumou um emprego lá numa empresa grande, não sei o quê, e agora a gente tá 2 meses já sem ninguém fazer nada na página, a página tá parada, e aí não pode ficar parada, porque os alunos estão caindo, o número de matrícula tá caindo, vamos lá, não sei o quê, você tem que... E aí ele falou, quais são os seus conhecimentos com rede social? Aí eu já meti aquele migué enorme, falei, bicho, se eu tô aqui não é pra falar a verdade, né? Porque se fosse pra falar a verdade eu nem vinha. Se fosse pra falar a verdade sobre quem eu sou, eu não vinha nem de camisa social, né? Metia uma camisa do... Eu botava uma camisa do Slayer, uma botina, um coturno marrom, né? Que é gigantesco, que tem ferro na ponta de chutar a cabeça de seres humanos. E vinha. E não usava óculos, não arrumava o cabelo, vinha tudo fodido. Se fosse pra ser realmente verdadeiro. Então, se eu me prestei a sair de casa arrumadinho e vim aqui fazer entrevista, a entrevista tem que ser arrumadinha também. Eu tenho que fazer um esforço aqui. Aí eu falei, não, eu entendo, eu gerencio algumas páginas, e é o que não deixa de ser verdade, porque eu gerencio a página do meu podcast, e tenho conhecimento também em questão de algoritmos, tenho conhecimento também em questão dos números lá do Facebook, do alcance das publicações, e também se vocês quiserem fazer algumas publicações pagas, eu tenho conhecimento também, não sei o quê, e meti aquele migué tremendo. Até porque essas coisas que eu meti o migué não é difícil de aprender, entendeu? Você olha lá e o trem, o negócio te ensina. Eu falo trem aqui como se todo mundo fosse mineiro. Ah, eu odeio sotaque, cara. Aí os caras que é de Minas, que estão fazendo podcast agora, os irmãos gêmeos lá, aí tem o Hernani. Ah, porque você fala mal de Minas? Falo, cara, eu acho chato. Ou eu vou ter que, assim como vocês, defender o meu estado só porque eu nasci nele? Por que eu não tô defendendo o Acre? Porque eu não nasci no Acre. Ou seja, se eu tiver que defender o Acre só pelo fato de eu ter nascido lá, então é a prova de que o estado por si só não merece defesa. Porque se eu tô defendendo só porque eu nasci nele, eu tô compromissado, eu tô parcial, entendeu? Não é imparcial, ah, não, eu defendo Minas porque Minas é bom mesmo. Não, é só porque eu nasci aqui e eu tenho que defender? Não, foda-se, eu... É justamente porque eu nasci aqui que eu conheço melhor do que os outros essa merda que eu vou criticar mais. Por que eu não critico Roraima? Porque eu não conheço, não sei o que tem lá. Sei lá se tem javali andando na rua, entendeu? Capivara andando na rua. Os caras montam em capivara, né? Em vez de ter moto e carro, os caras montam em capivara e em búfalo. Entendeu? Por isso que eu não critico, porque eu não conheço. Eu critico Minas por quê? Porque eu conheço. E as pessoas falam trem pra se referir à coisa em geral, sabe? Ah, ele fez uma coisa lá de comer. Não, ele fez um trem de comer lá. Um trem. Vai tomar no rabo. E aí, onde eu tava? Aonde eu estava? Aí eu meti o migué no cara, não, porque eu não sei o quê, e eu também treino, faço academia já há muitos anos, então se precisar de uma coisa com conhecimento mais específico pra fazer uma postagem, eu sei. Por exemplo, você sabia que tal exercício é bom pra tal não sei o quê, que aumenta a capacidade, que aumenta o seu nível de testosterona natural do corpo, e tal exercício é bom pra, sei lá, pra perder gordura, não sei o quê. Então, se precisar de um conhecimento mais técnico e mais específico assim, sobre academia, eu também tenho, além do conhecimento, né, de publicidade, de jornalismo. E aí o cara ficou maravilhadíssimo com as minhas palavras. O cara falou, pô, você não gostei, você fala bem e não sei o que e tal. E eu na minha cabeça, puta cara, coitado de você, cara. Por que, que você caiu nessa? Eu sou uma completa farsa, você não tinha que ter acreditado em nada que eu falei. Tinha que ter percebido que é tudo mentira. É por isso que eu falo, cara, tá vendo como é que é o mundo real? O mundo real. As pessoas que parecem ser capazes, não são, elas só estão fingindo. E aí quem não finge, como eu e como vocês, fica como incapaz, como burro, como idiota. Só que é só fingir que os caras acreditam. E aí deve... Imagina quantos caras nessa terra já existiram que foram bem-sucedidos sem saber nada. Só porque fingiram que são bem-sucedidos e puxaram o saco dos caras, certo? Imagina até hoje. Quantos caras não se dão bem na vida porque são incompetentíssimos, não sabem nada, né? Não entendem de nada, só que fingem e puxam o saco. E aí dão certo na vida. Imagina quantos caras. Vamos ser assim agora também. E aí o cara falou, não, beleza. Isso era o quê? Acho que isso era uma quinta-feira, por exemplo. Ou quinta, ou quarta, ou sexta. Algum dia da semana aí, qualquer, foda-se. E aí o cara falou assim, não, porque se der certo assim, semana que vem você já começa. E aí ele falou assim, não, porque o fulano de tal, que é o cara que trabalhava aqui antes, e que se mudou lá pra São Paulo agora, ele vai te treinar, ele vai te ensinar como é que era o esquema, eu vou passar seu WhatsApp pra ele, seu e-mail pra ele também. E aí ele vai entrar em contato com você que ele vai te explicar como é que é o esquema, não sei o que e tal, e vai te falar, né, te ensinar. Aí eu falei, porra, tô contratado pelo jeito, porque se o cara que trabalhava aqui antes vai me ensinar como é que é o esquema, é pra eu aprender o esquema e já meter pau, já ir pro trabalho, entendeu? Eu falei, beleza, 400 pau aí por mês pra nós, que maravilha. Aí, beleza. Ele, ô Thiago, então é isso, então, obrigado, não sei o que, me deu a mão, tá, muito prazer te conhecer, não sei o que. Conheci a mulher também lá, prazer te conhecer também, tchau. Fui embora e falei, porra, foi fácil, né? Legal, entrevistou rápido, né? O cara falou que gostou de mim, não sei o que e tal, que o cara já vai entrar em contato comigo pra me ensinar como é que é o negócio, e aí semana que vem a gente começa, beleza. Chego em casa, beleza, tá? No outro dia eu recebo um e-mail do tal cara, né? Que era o cara que tava se mudando lá pra São Paulo e agora ele ia me ensinar. Aí eu recebo um e-mail, eu falei, estranho. O mundo de WhatsApp, né? O mundo atual que só se usa o WhatsApp. Por que o cara tá me mandando um e-mail, uma coisa meio formal? E aí eu recebo um e-mail chamado Processo Seletivo, / Teste Técnico. Olá, Thiago, eu me chamo fulano e faço parte da equipe tal, que é o nome da academia. Venho te trazer uma boa notícia. Gostamos muito do seu perfil e agora você está na segunda fase do processo seletivo. Quer dizer, já começa a loucura, porque é um estágio numa academia de bairro minúscula. Quando eu faço essa voz, ela me faz mal pra garganta. Academia de bairro, cara. Que ninguém vai. Eu cheguei lá dentro. A academia tinha, sei lá, 6 pessoas lá dentro. Academia minúscula. De bairro, que não é academia top, gigante, tudo chique, era usar equipamento velho. Pagando R$400 pra trabalhar 4 horas por dia. Não tem que ter processo seletivo e também não tem que ter segunda fase de processo seletivo, cara. Eita, acesse o link abaixo para entender melhor o nosso objetivo e nossa proposta. Eu já sei qual é o seu objetivo e sua proposta, meu querido. É ficar no Facebook 4 horas por dia postando besteira, postando bobagem, postando demagogia, que na prática não vai fazer diferença nenhuma. Só vai dar impressão que vocês estão tentando ao máximo trazer alunos novos. Vai dar impressão para vocês, vai dar a sensação para vocês que vocês estão de dever cumprido, mas não vai dar resultado prático nenhum. Aí ele mandou um link abaixo. Lá você terá acesso a 3 desafios quer servirão. Ele queria escrever que. 3 desafios que servirão para nós como teste técnico. Ele escreveu 3 desafios quer. Quer! Quero o quê? Eu quero morrer, quero, cara. Quero, me dá um tiro na minha cabeça agora. O prazo de execução é até segunda-feira, dia 17 do 7, às 23h59. Até segunda-feira. Então eu teria o resto da semana, mais o fim de semana, e a segunda-feira o dia inteiro para fazer os negócios. Aí tem o link aqui para o teste técnico. Aí ele mandou: ao finalizar o teste, basta responder este e-mail. Não se esqueça de anexar os arquivos em... O cara escreveu em, por extenso. Em é uma coisa que você só fala. Ele escreveu em no teclado. Ele escreveu H-E-I-N e mandou uma carinha piscando. Que é isso? Que profissionalismo é esse? E outra coisa, cara. É óbvio que eu vou ter que te mandar um e-mail e anexar o arquivo. Como que eu vou... Pera aí, cara. Como que eu vou responder o teste técnico que você me mandou? Né? Que é um arquivo do Word, aí eu vou salvar no meu computador. E aí eu vou fazer o quê, cara? Eu vou pegar o meu computador e vou te mandar por correio? Pra você abrir o meu computador fisicamente e clicar no arquivo? Ou eu vou mandar por e-mail, que é o único contato que eu tenho seu, cara? É óbvio que eu vou mandar por anexo pro seu e-mail, né, meu amigo? Aí capriche. Não vou caprichar não, cara. Eu vou tentar fazer né, vou me aplicar aqui para um emprego. Apply, não é aplicar. Em inglês é apply. Em português é como é que é mesmo, cara? Eu vou me candidatar? Candidatar. Não, eu vou me candidatar para um emprego e não vou caprichar, não. Eu vou fazer o pior que eu puder. E aí eu não vou ser contratado, vou gastar meu tempo à toa. Aí ele manda: estou à disposição em caso de dúvidas. Um grande abraço e ótimo trabalho, fulano de tal. Vamos lá, acessar teste técnico. É um documento do Google Docs. Google Docs. Aí eu abri e eu vou ler para vocês. Aí tem aqui a logomarca da academia não sei o quê. Puta, nomezinho clichê de academia, ruim, cara, ruim total, ruim demais, medíocre. E aí quer que o cara seja um puta de um gênio, o cara quer que o cara seja um puta de um gênio pra ganhar R$400 por mês. É um trabalho, esse é o típico trabalho que o cara bota o filho dele de 11 anos pra fazer. E tá tudo bem, porque ninguém se importa, cara. Eu fico vendo a academia aqui da minha cidade, porque não sei o que, aí faz uma postagem toda bonita com um design, aí faz uma foto no Photoshop, não sei o que, com as letras bonitas, aí marca 300 pessoas na postagem e sabe quantas curtem? 5, 6, porque ninguém se importa, cara. Você pode fazer o melhor, você pode ser o melhor design e o melhor cara que faz o melhor marketing, o melhor publicitário do mundo. Ninguém se importa porque é só a academia, é o lugar que o cara vai uma hora por dia e volta. Não precisa ter nada, só precisa ter um lugar físico com os aparelhos e a mensalidade. Aí o cara paga a mensalidade e entra lá e treina. Aí tá, beleza. Processo seletivo, estágio em marketing. Aí eu falei: puta, mas estágio em marketing? Beleza. Tem nada a ver com jornalismo. Eu tive uma cadeira na faculdade, uma disciplina na faculdade, que era marketing, que era não sei o quê, que era identidade organizacional, né? Assessoria de imprensa e tudo mais. Mas não é a coisa que eu sou especializado, até porque o que eu sou especializado é em falar merda no meu podcast. E pra isso eu não vou arrumar emprego em lugar nenhum, por isso que eu tenho só o podcast, eu não tenho um programa de rádio, porque se isso fosse um emprego de verdade, falar merda no microfone, eu estaria empregadíssimo, mas não tô não fazendo um podcast meu, só meu. Então vamos lá. Aí começa o texto do cara. Sabemos que é importante entender o perfil dos nossos clientes. Entender o perfil. O cara gosta de comer arroz com cenoura, arroz cozido com tomates. O cara cozinha o arroz dele com tomates. É o perfil desse cara. A gente tem que entender. É importante. Sabemos. Primeira coisa, sabemos quem? Eu não sei quem você é. Se você tá falando sabemos, é quem? É eu e você? Ou é você e a outra pessoa que tá do seu lado aí? Quem é sabemos? É eu e você? Porque eu não sou parte, eu não sou seu amigo. Você não pode usar eu e você como, sabe, como primeira pessoa do plural, sabemos, como nós. Eu não sou nós. Nós dois não somos nós. É eu e você, eu não sou nada seu, cara. Então tá, sabemos que é importante entender o perfil dos nossos clientes para conseguir atraí-los e posteriormente mantê-los satisfeitos com o nosso serviço. Não é difícil, cara. Atraí-los é só a academia estar aberta e ter um número no Google e ser um lugar movimentado minimamente e ter um preço acessível. E para mantê-los satisfeitos é só os aparelhos não serem enferrujados, ser aparelho normal, ter água, um bebedouro com água gelada na academia E ter luz elétrica na academia. É? E não ser na Cracolândia, ser num lugar acessível. O que postar no Facebook e no Instagram, cara. O cara, eu ia mexer no Instagram e no Facebook. Instagram. A academia tem Instagram agora. Tá, entendemos que se comunicar bem e estar presente na vida deles é a melhor de atingir esses objetivos. Olha só, idiota, o cara não sabe escrever um texto. Vê se vocês vão entender essa frase. Entendemos que se comunicar bem e estar presente na vida deles é a melhor de atingir esses objetivos. É a melhor o que de atingir esses objetivos? É o melhor jeito de atingir esses objetivos? É a melhor maneira de atingir esses objetivos? Mas o cara escreveu, é a melhor de atingir esses objetivos. Como é que o cara que quer que eu tenha tanta atenção e tanto empenho para fazer essa entrevista, o cara não teve atenção de escrever um texto de um parágrafo de 5 linhas? Tá, por isso precisamos de ajuda para implantar algumas práticas em nosso dia a dia. E aí, você gostaria de encarar esse desafio conosco? Não, não gostaria não. Eu abri o e-mail, li o e-mail, abri esse link, tô lendo a porra do conteúdo inteiro que você escreveu, mas não tô afim de encarar esse desafio não, cara. Tô afim de fugir. Aí, já dei um tapa aqui, o microfone já ficou ruim. É foda. Ai, cara. Para aí, microfone. Eu não vou te dar tapa de novo, cara. Desculpa. Alô, alô. Beleza, agora foi. Fui dar um tapa aqui no negócio. Cara, eu tô num estresse, vocês não imaginam. Acho que é falta de cigarro. Será que é falta de cigarro fazer isso com as pessoas que são viciadas em cigarro? Com certeza sim, porque o cérebro humano é uma merda. 3 desafios. Você gostaria de encarar esse desafio conosco? Conosco quem? Você e mais quem? Desafio 1. Aí vocês tentem resolver na cabeça de vocês. Desafio 1. No início do mês de julho, nem todos os clientes renovaram a mensalidade. Alguns por esquecimento, outros talvez por insatisfação. Esquecimento? Mas o cara não treina todo dia. Como que ele vai esquecer que ele treina? Se ele treina? Ou o cara vai ficar indo 3, 4 meses sem pagar a mensalidade, sem saber que aquilo é um serviço pago. Todo mundo sabe. A partir do momento que eu entro, que eu piso na academia, eu sei qual dia que eu paguei e qual dia que vai vencer a minha mensalidade. Todo mundo é assim, porque ninguém é milionário que pode esquecer das mensalidades, não, cara. Que mundo você vive, cara? Esquecimento? Tá, alguns por esquecimento, outros talvez por insatisfação. A verdade é que ainda não sabemos o real motivo. Sugira uma ou mais formas de identificar a causa desse problema e uma solução para diminua. Uma solução para diminua. O cara não sabe usar a palavra que. Lá no e-mail ele tentou usar que e escreveu quer. Com R no final. Agora ele botou e uma solução para diminua o número de inadimplentes. Ele queria dizer para que diminua o número de inadimplentes. Capriche. Olha a audácia, olha a arrogância desse cara, capriche. Quer dizer que pra ficar na altura dele eu tenho que caprichar, eu não posso me fazer normal, eu tenho que caprichar. Tem que ser uma bichona, uma bichórdia, caprichar. Que palavra de viado, caprichar, cara. Eu vou dar um soco na minha própria cara aqui daqui a pouco. Como que eu vou descobrir? Sei lá, cara, academia não é minha, é sua. Você que tem que saber por que os caras não estão voltando pra academia, não estão se voltando, matriculando. E aí no outro mês o cara não paga a academia e sai da academia porque a academia é ruim, sei lá, cara, porque a academia é pequena. Ou porque os aparelhos ficam, o cara pega um lugar pequeno e quer fazer uma academia com 1 trilhão de aparelhos. Aí o que ele faz? Ele bota um aparelho colado no outro. De maneira que o cara que tá no aparelho tal incomoda a pessoa que tá fazendo no aparelho do lado. Só de tá fazendo, porque não tem espaço, o cara não dá espaço suficiente, aí tem que, puta, uma mão de obra. O cara vai treinar e o cara tem que ficar igual, sabe, um ninja quando vai entrar num roubar um banco que é cheio de laser, e aí se ele encostar no laser, ele aí toca o alarme, aí o cara tem que ficar andando assim, sabe, igual um gato, assim, passando pelas coisas. Ou porque o teto da sua academia tem tipo 1,80 de altura, então quem é mais alto tem que ficar com a cabeça baixa, e aí é um calor porque o teto é baixo, tem uns puta de uns ventilador que faz uns barulho, que parece um trator ligado, será que é por isso? Será? Ou não, a culpa não é da academia. A culpa da insatisfação, quem tem que identificar a causa deste problema e uma solução, é o cara que ganha R$400 por mês fazendo um estágio. No Facebook e no Instagram. É esse cara que tem que sugerir as formas de identificar a causa. Não é você que ganha sei lá quantos mil por mês que é responsável pela essa merda toda. Tá, desafio 2. Identificamos que alunos acima de 50 anos têm muito interesse em aulas de yoga. Ou é yoga? Eu odeio quem fala yoga. Eu odeio paulista. Eu odeio o sotaque de paulista. De paulistano, principalmente. Aí, aulas de yoga. Tomar no cu. Talvez seja o momento de inserir esta modalidade em nossa programação diária, certo? Não sei, você tá perguntando pra mim? E você que sabe, cara. É você que trabalha aí. Eu só quero um emprego. Como é que eu sei se é o momento de inserir? Bom, se você identificou que alunos acima de 50 anos têm muito interesse em aulas de yoga, como é que você me pergunta se talvez seja o momento de inserir essa modalidade em nossa programação diária e pergunta se é certo? É óbvio que tá certo. Sim. Sugira um plano de comunicação para o lançamento desta modalidade. Plano de comunicação, você fala. Lançamos e tem yoga agora aqui. Quem quiser, vem. A mensalidade é tanto. Considerando ações que serão executadas antes, durante e após o lançamento. Não tenho a menor ideia. Avisa os alunos, manda um instrutor da academia falar com alunos um por um quando ele está lá ajudando a fazer os exercícios. Você fala com seu pai, seu avô, seu tio, qualquer velho que tenha na sua família, que aqui tem yoga. É bom, faz bem, dizem que faz bem pra saúde, vem cá pra ver e tal. Mete um descontinho, né? Vem aqui fazer uma aula experimental, né? Uma aula grátis, aí se gostar, paga. Não precisa pagar a primeira aula. Não, mas boa ou não? Toda academia já faz isso. É só copiar o que toda academia grande faz. A academia que tem yoga, que tem pilates, vai lá e vê como é que é. Chega lá e fala... Ah, meu pai tem 75 anos, ele tá querendo fazer pilates ou yoga. Como é que é o esquema? O cara vai te falar, o esquema é o seguinte, você chega aqui, aí faz uma aula experimental, aí não sei o quê, aí conhece a academia, o espaço, vai lá. E aí se gostar, matricula. O primeiro mês tem 50% de desconto. Se chamar mais duas pessoas, aí tem 80% de desconto. Ou sua mensalidade fica grátis durante 3 meses, se chamar mais gente. Aí você pega o que essas táticas que as academias grandes fazem e copia. Ações que serão executadas antes, durante e após o lançamento. Antes do lançamento, fazer uma postagem no Facebook e nas todas as redes sociais que tiver, falando que a partir de mês tal vai lançar uma turma de yoga, que quem quiser vá lá e faz. E fala que tem promoção, que tem primeira aula grátis, que quem trouxer mais duas pessoas... paga menos, ou não paga nada, ou tem o desconto durante sei lá quantos meses. Durante o lançamento, no dia do lançamento, sei lá, cara, faz uma coisa, chama os velhos na rua, entrega panfleto na rua de dia e fala que vai ter uma aula grátis, aí chama alguém pra dar uma palestra, não sei, cara. Após o lançamento, acabou o lançamento, agora você só tem os alunos que você tem. Aí você continua com a promoção dos alunos, chamarem mais alunos, e ganharem desconto, quem chamar aluno. E aí o aluno novo que veio chamado por outro aluno também ganha um desconto. Ou não sei, cara, ou dá um, ou faz um sorteio de uma dentadura nova. Sorteio de fralda geriátrica, não sei. Bota uma mulher pra bater punheta pros velhos. Sorteio de punheta. Aí o velho vai lá feliz da vida, toma um negócio. Vai lá, a funcionária da academia bate uma punheta pro cara. O cara vai sair felizaço. E vai pagar pra sempre aquela academia. Aí não vai sair nunca, não vai ter inadimplente nunca. Beleza, desafio 2 resolvido. Desafio 3, decidimos realizar um aulão. Aulão? Por que não uma aula? É uma aula que vai demorar o quê? 4 horas e meia de aula? Então tá. Decidimos realizar um aulão em comemoração ao aniversário da academia. Acontecerá dia 10 de setembro às 19 horas com a presença da equipe Fit Dance. Fit Dance, eu tô com raiva desse nome. Além disso, teremos a presença de alguns parceiros com degustação de sucos e lanches fitness. Sucos e lanches fitness. Vai ser o quê? Um suco de laranja com pão, com, sabe, maionese light. Vai ser isso? Porque para ser de graça tem que ser isso. Ou vai pagar para ter degustação ou não. Crie uma divulgação para Facebook e Instagram no formato adequado. Formato adequado? Pois iremos impulsionar anúncio pago. Que formato adequado? Formato da foto? Tamanho da foto? 800x600. Para mim, formato é isso. Se preocupe em criar uma publicação com texto adequado ao público. Texto adequado ao público? Como assim? Público que treina, que faz academia? Deve ser, né? Utilize as hashtags adequadas e providencie a arte que será postada juntamente com o texto. Aí me fudeu. Porque o cara, em momento nenhum na entrevista comigo, ele perguntou se eu sabia fazer desenho, se eu sabia fazer arte, se eu sabia fazer essas imagens que vão lá, o cara tem que usar Photoshop, tem que usar não sei o que, InDesign, tem não sei o que. Em nenhum momento, o cara não me perguntou. Perguntou se eu sabia mexer com texto. Eu falei, não, eu escrevo bem. Não sei o quê. Eu entendo como é que funciona texto para Facebook. Tem que ser texto curto, palavras diretas, hashtags, não sei o quê. Frases de efeito, ditado, sei lá, com essas merda que a gente vê em qualquer página de academia. Entra aí, cara. Entra no Facebook e entra na página da Smart Fit, por exemplo, que é uma academia grande. Aí tem coisinha, tem chatice, entendeu? Essas coisas que tem que fazer. Mas eu não sei mexer com imagem, eu não sei fazer imagem, sei fazer a arte da... Providencia a arte. Ah, vou providenciar, vou pagar um designer pra fazer pra mim. E aí eu vou gastar no final do mês mais dinheiro do que eu vou ganhar. Eu vou gastar dinheiro pra trabalhar nessa merda de lugar. Ah, dicas de ouro. A ferramenta online Canva tem vários modelos pré-definidos. Vai tomar no cu. Aí eu falei, cara, acabou tudo. Não vou fazer nada. Não vou entrar nesse negócio. Não vou fazer. Você quer o quê? Você quer que eu seja quem? Quem você quer que eu seja, cara? O Steve Jobs, você quer que eu seja o Steve Jobs agora? Você vai me pagar quantos mil reais pra fazer esse trabalho pra você, pra ser esse gênio que você tá pedindo pra eu ser? 5 mil? 6 mil? 7 mil? Não, 400 reais. 400 reais é o salário que você paga pra um cara cortar cana no matagal. Ou mais até. 400 reais. Você tem que pagar pra você receber um puta de um burro que tá de acordo com a minha inteligência. Quer dizer, 400 reais você contrata um burro. 800 reais você contrata um cara mais ou menos. Né? 1.500 reais você contrata um cara razoavelmente bom. 3 mil reais você contrata um cara bom. Você quer esse mesmo cara bom por 400 reais? Não, 400 reais é eu por 400 reais. Aí eu falei, ah, cara, vai tomar no rabo. Então é isso, cara. Eu tava planejando entrar nesse emprego, pegar os 400 reais por mês e guardar tudo, depois investir tudo no canal, comprar câmera boa. A minha câmera é um lixo. Aí depois comprar microfone bom, que é o que eu já tô quase comprando, com dinheiro que eu já peguei de doação de vocês. E aí o negócio ia, mas o negócio não vai. Não vai mais, porque eu desisti, eu nem respondi o cara. Eu não respondi o cara mais. E eu fiquei pensando, do mesmo jeito que o cara marcou comigo a entrevista de emprego, ele deve ter marcado com outras pessoas também, em outros dias, para várias pessoas. E assim como o professor postou lá no grupo da minha sala, ele deve ter postado em grupos de várias outras salas e de outros cursos, não só de jornalismo, mas também de publicidade, que tem pessoas que mexem com isso há anos, que sabem fazer isso muito melhor que eu. Né? Porque se ele postou uma coisa de marketing num grupo de jornalismo, com certeza, no de publicidade, propaganda e no de marketing, ele botou também. Inclusive, deve ter botado primeiro. Aí eu falei, ah, cara, se eu vou fazer esse teste com mais, sei lá, 20 pessoas, pra ganhar 400 reais, uma coisa que eu não sei, que eu vou fingir que eu sei, vai tomar no cu, acabou, e tchau, não respondi mais. Não respondi. Bosta Cósmica has subscribed to you on YouTube. Obrigado, Bosta Cósmica, por ter se inscrito no meu canal. Um canal que tem 1.500 inscritos, olha só, cara, vamos ver aqui, então, vamos abrir. Ah, é sempre uma má ideia abrir coisa durante a gravação, porque é uma merda. Demora. Eu quero fazer um re-upload de Cauê Moura, cara. Ai, por que é esse tipo de pessoa que se inscreve no meu canal? Em poops... YouTube poop. O que é poop? Aí tem uns vídeos poop. Vídeo cocô. Aí os vídeos é tudo maluco. Aí o cara fala um negócio, aí repete a imagem, aí vai, toca uma música, aí. Nossa, que chato, cara. É isso que é o humor dos jovens hoje em dia? É isso que é engraçado. É isso que é engraçado. Gugu Gaiteiro, é isso que é engraçado. Aí o cara vai ver Pânico, aí Gugu Gaiteiro, o menino que toca gaita e fala com sotaque de sulista do interior. Como é que é? Aí tem que bater um cepo de madeira, olha o sotaque dele. Mas que chato, cara, mas que chato, o cara abre o YouTube, é só, sabe, PC Siqueira pintando o braço de preto. O quão perdido dentro de si mesmo o cara tem que estar pra pintar o braço inteiro de preto. Ai, cara, quando me caiu a ficha do que esse cara fez, eu comecei a rir pra caralho. Porque, assim, não vai sair nunca. Não vai sair nunca essa tinta preta do seu braço, cara. Eu fico imaginando, coitado desse cara, coitado. Ele sempre tenta dar uma de que é o cara sábio, o cara que tem o cara que tem o posicionamento mais sábio, né, e mais tolerante, com menos ódio, que ele aceita tudo, aceita as pessoas do jeito que as pessoas são. Aí a internet toda começa a pegar no pé do cara. Que o cara tá dando uma de Dalai Lama da internet. Não, porque se você tem depressão e quer se suicidar, você tem que saber que... Você tem que saber também que as pessoas te amam. E você tenta tratamento, isso é uma doença como qualquer outra. O cara quer dar a opinião de um arauto, sabe? Sabe o que é o arauto? A figura do arauto, o que significa? Quem é o arauto do reino? É o cara que dá as notícias, entendeu? Então o arauto, ele chega e fala... Amanhã o rei se pronunciará. Então todo mundo confia na palavra desse cara. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A guerra, não sei o quê. Esse é o arauto. Procure na Wikipédia, seu burro, o que é um arauto. E aí, o cara dá uma de arauto da sociedade. O cara é ele que dá as notícias, é ele que diz se depressão, né? Se suicídio é legal ou não. É ele que diz como que você deve lidar com a sua depressão. É ele que diz como que você deve lidar com o feminismo, com mulheres. É ele que diz qual deve ser a sua posição política. Se você não for de esquerda, você é um, né, um doente, um violento, um agressor, um intolerante. Não paga de arauto que a internet te fode, cara. Aí o cara tomou um puta de um chifre da mulher. Chifre não, porque a mulher terminou com ele antes. E depois ela começou a namorar com um amigo do cara que ficava lá de... É por isso que eu falo, cara, não confiem em ninguém. Nem o cara do... Esse cara do Fresno ou do NX Zero? Ou de alguma banda, tipo Restart, algumas bandas assim. É um cara meio assim, não é? Toca numa banda. É ou não é? Até esses caras que você acha que é uns caras puta, uns caras... Né, uns caras bunda mole, uns caras frouxos, uns caras bonzinho pra cacete, uns caras que é tudo amorzinho, tudo coraçãozinho. Até esses caras são filha da puta. Homem é filho da puta. Não tenham amigos, cara. Todos os homens desse mundo são filhos da puta. Mulher também, cara. Mas de mulher a gente já espera isso. A gente já conhece. Agora de homem, a gente acha... Ah, esse cara é meu brother, meu amigo, pra sempre, meu irmão. Então vai, cara. Então confia nesse cara pra você ver aonde ele vai te levar. Aonde a sua confiança nesse irmão vai te levar. Amigo não existe, primeira coisa. Amigo não existe. Não existe amigo. O homem foi feito pra ser um cara sozinho que tem gangues. E gangues funcionam como... Interesse. Pra você estar na gangue, você tem que ter alguma coisa que todo mundo precisa e você tá na gangue por um motivo também. Você tem que ser importante pra alguma coisa. Amizade pura não existe, cara. E aí, a prova é essa. O cara que era um amigo, que é um emo, né? Da bandinha colorida, da bandinha não sei o quê, da bandinha meio chorosinha. O cara ficava se fazendo de amiguinho, ah, vamos sair nós três juntos, ah, ah, olha, vamos tirar uma selfie aqui nós três. Aí a namorada do PC Siqueira e o cara. Né? Os três, vamos tirar uma fotinha aqui, aí posta no Twitter, aí não sei o que, é um mundo de conto de fada, desses caras que acham que ficaram famosos e a vida é boa agora, a vida continua uma merda, meu amigo. Aí termina com a mulher, o cara já tava por fora metendo um migué enorme no ouvidinho da mulher, que é uma puta de uma filha da puta de vagabunda, que é uma safada ordinária. E aí o cara, você acha que o cara já não, desde a época que o PC namorava essa menina, o cara já não tava metendo um miguezeira no ouvido da mulher? Ah, porque você é muito bonita, ah, porque, nossa, que pena que você conheceu o PC Siqueira antes de mim, hahaha, não, tô brincando, zoeira, hahaha. E a mulher, ai, hahaha, como você é bobo, né? Termina com o PC Siqueira, que é um puta de um loser, o cara vai faz o quê? Mete a rola na mulher, e a mulher faz o quê? E dá pro cara, senta no pau do cara. Que maravilha que é a vida. Aí, amigo só serve pra isso. Amigo só vai fazer isso contigo. Eu vi uma foto que ela postou, cara. Quando ela namorava o PC Siqueira ainda. Ela tava na cama do PC Siqueira. E aí o PC Siqueira tava com o notebook no colo. Concentradíssimo em alguma coisa na internet. Ou sei lá, algum vídeo dele. E ela virada de costas pra ele. Tirando uma selfie dela e dele atrás dela, entendeu? E ela com uma cara de entediada e falando assim... não sei o que ela falou direito, mas ela falou assim, ah, é porque tô muito entediada aqui, porque namorada de youtuber é, tudo fica entediada. Quer dizer, o cara é um idiota, o cara não tava percebendo que enquanto ele ficava lá no mundo maravilhoso e colorido do ego dele na internet, que ele é o querido e as pessoas seguem ele, ai, você é maravilhoso. E ele tava com um sorrisinho escroto também, que dava, sabe aquele sorrisinho bobo que você dá quando alguém te elogia? Que você não, ou quando você vê alguma coisa legal e emocionante no YouTube, na internet, e aí você sorri sem perceber que você sorriu, dá um sorrisinho assim, ai, as pessoas gostam de mim. PC Siqueira tava dando um sorrisinho tipo esse. Devia estar vendo algum... Ai, PC, você é demais, seus vídeos são muito... ousados esquerdistas, ele tava, ai, eu sou querido. E a mulher com tédio, conversando com um cara que comeu ela depois. A vida é isso, meu amigo, a vida é isso. Ouçam um vídeo no YouTube, vocês vão abrir o YouTube e vão digitar Demência Ato 1, Demência Ato 1, Lauro Montana, e vão procurar. Deixa eu até digitar para ver se vai aparecer. Demência Ato 1, Lauro Montana. Ai, tá aqui, ó. Tá aqui. Ato 1. Tem que ver o ato 1, depois o ato 2 e depois o ato 3. Esse cara fala as maiores verdades, cara. Ah, o mundo não é... O mundo é fudido, rapaz. Tu dá mole e o nego te come a bunda. Assistam esse vídeo, o grande ator, Lauro Montana. E é isso, cara. Eu não tenho dó desse cara. Eu tenho muita raiva do PC Siqueira. Pelo tudo que ele é, por um cara fracote e incapaz como ele ter chegado onde ele chegou e eu não. Então eu tenho muita raiva desse cara. Muita inveja misturada com raiva. Só que agora, cara, eu vejo, aí o cara fica perdidaço. E aí ele tinha tatuagem que ele tinha feito com o nome da mulher no braço, né? Aí ele vai, eu vou até entrar aqui no Twitter dele. Ele fez um vídeo aqui, os piores comentários sobre a tatuagem nova. E aí tinha o nome da mulher dele, da ex-mulher dele, tatuado no braço. E aí ele pintou o braço inteiro de preto, curiosamente, o braço que tava... Por que que ele não pintou o braço esquerdo? Por que que ele pintou o direito, que era o braço que tinha a tatuagem com o nome da mulher dele? Da ex-mulher dele, que agora tá dando pra outro cara. Pra outro perdedor, outro fracassado que é famosinho na internet. Por que que essas mulheres... Por que que a mulher não namora um cara foda de verdade? É porque esses caras têm dinheiro e são trouxa. Por isso, agora eu respondi minha própria pergunta, é óbvio. O cara deve dar o cartão de crédito pra mulher, deve dar um carro pra mulher, deve dar um apartamento pra mulher, deve pagar a faculdade da mulher, né? Deve levar a mulher pra jantar nos lugares mais tops lá de São Paulo e etc. Aí ele pintou justamente o braço que tava a tatuagem da mulher e falou, oh, pessoal, estou pintando o braço, mas não é pra cobrir a tatuagem da minha ex, não. É porque o... Como é que ele falou mesmo? É porque eu quero, porque eu tenho dinheiro e aguento, eu aguento a dor, um negócio assim, cara, uns negócios assim. E outra, é a vontade que o cara tem, esses caras, eu vou dizer, cara, no futuro isso vai ser uma doença, mas hoje em dia ninguém sabe ainda. Mas quando começou a surgir esse negócio de YouTube, os caras começaram a ficar uns puta, cara, famoso, ganhar dinheiro fácil pra caralho, é óbvio que isso vai mexer com o psicológico do cara, ainda mais pra um loser igual o PC Siqueira, que já era depressivo antes de começar a fazer os vídeos. E eu não tenho empatia nenhuma só porque ele é depressivo e eu sou triste também. Não tenho nenhuma, eu quero que ele se foda. Assim como eu quero que ele queira que eu me foda. Eu espero que ele, se algum dia ele me conhecer e tiver contato com o meu conteúdo, eu espero que ele me odeie. É o mínimo que eu espero dele, que ele me odeie. Se ele gostar de mim, eu vou ficar em crise. Eu falo, como que esse cara se sentiu... De alguma forma se identificou com o que eu falei e gosta de mim. Será que eu sou parecido com esse cara? E aí eu fico pensando, cara, esses caras ficam viciados em atenção, em receber atenção, mesmo sem saber. Na cabeça dele, ele tá assim, eu não ligo pros meus inscritos, eu não ligo pra atenção, eu não ligo pra audiência, eu faço o que eu quero que se foda, não sei o quê. Mas por dentro o cara é uma criança insegura e ele fez essa tatuagem, pintar o braço inteiro de preto, sei lá se é pra se punir, ou se é pra chamar atenção, ou se é pra... Sei lá, cara, não faço a menor ideia. Não sou psicólogo. Apesar de gostar de psicologia e ler alguns livros sobre psicologia, eu não sou psicólogo. Mas assim, cara, e fica claro que ele quer atenção, porque enquanto ele tava fazendo a tatuagem, ele postou umas 50 mil fotos no Facebook, uma atrás da outra. Tipo, como estava o andamento do negócio. Se ele não quisesse audiência, se não fosse pra dar audiência, ele não teria feito a tatuagem. Vamos ver o vídeo aqui ou não? Não, né? Chato. Ver o vídeo enquanto eu gravo o podcast. Tá, então vamos ver quanto tempo tem. Ai, que chatice. Vamos ler o e-mail aqui, cara. Fala, Thiago. Meu nome é Diego. Vou tentar contar da forma mais resumida possível. Tudo começou quando minha avó pegou minha mãe pra criar. Então sua mãe é adotada, né? Ela não tinha registro, então registrou minha mãe no nome dela e do meu avô. Então a avó desse cara pegou a mãe desse cara, bebê, e registrou no nome da avó e do avô. Então aí começou a criar a minha mãe. Eu não sei bem como ela foi criada, mas acho que ela sempre trabalhou em casa como empregada da minha avó. Nunca teve emprego fixo. Então sua avó é uma espertalhaça, né? Que pegou, ah, vou criar, vai ser minha filha. E aí teve uma empregada grátis a vida inteira, né? Então minha avó, ela teve dois filhos, um homem e uma mulher. E logo após isso, começou tudo. Eu tenho certeza de que meu avô ou pai não gostava da minha mãe. Quer dizer, avô é o cara que pegou a mãe dele pra criar, né? Então, provavelmente, ele foi pai desse cara também, que tá me mandando e-mail. Não gostava da minha mãe. Quando foi em 1993, minha mãe me teve. E em 1996, teve meu irmão. Sempre moramos em lugares humildes, apartamentos da minha bisavó. Já desisti de tentar entender. Não tô entendendo nada. Só vou ler. Então, quando eu nasci, minha avó, que não é a sua avó, que é só a mulher que adotou sua mãe, certo? Ou não? Comprou uma casa melhor e eu fui morar com ela, enquanto minha mãe estava com a minha bisavó morando com ela. Minha avó sempre foi prestativa, ajudava todos, ela até trouxe minha bisavó para morar com ela aos 90 anos, quando meu irmão tocou fogo na casa, tentando transformar um boneco do Dragon Ball Z em Super Saiyajin. Criança é uma merda, né? E minha bisavó ficou nessa casa cheia de benefícios com toda a família. Passou-se uns anos, minha bisavó morreu e logo depois esse meu avô morreu. Nossa educação foi sempre apanhando deles e etc, mas isso nem reclamo. Com minha mãe foi de surra também. Nunca deram algo concreto a ela, a não ser desprezo e trabalho. Quando esse meu avô... Mas não existe nada concreto na vida além de sofrimento e dor, cara. Nada é concreto. Amor não é concreto, carinho não é nada concreto. Quando esse meu avô morreu, a filha dele e o filho já estavam com os bens, todos no nome deles. Pra quem não entendeu, eu vou tentar explicar. Imagina um casal, pegam uma criança abandonada pra criar. Só que esse casal, além desse filho adotado, dessa filha adotada, teve dois filhos biológicos. Então, no total são três filhos, essa que é adotada e dois biológicos. Quando esse casal morreu, ou pelo menos o pai morreu, o pai, né, desse casal, o homem desse casal que adotou, morreu, os dois filhos biológicos pegaram tudo para eles. E a filha adotada não ficou com nada. Tá? Quando esse meu avô morreu, a filha dele e o filho já estavam com os bens, todos eles no nome deles. Sabe-se que, por lei, a filha adotiva é considerada filha. Então ela está para receber os bens. Fica tipo 50% para a véia, né? Que é a marida do velho que morreu. E os outros 50% divididos para a quantidade de filhos registrados. Eu sempre fui tratado com desprezo em casa, a não ser da minha avó. Pelos filhos dela, nunca ouviam meu lado. Não entendo nada. Davam ordens a gente, eu meio que considera-os superior. Depois que entrei no meu quarto e fui me conhecer através da internet, ouvir podcasts, estudar bastante, vim ter uma noção do que é a vida. E ao conhecer Olavo de Carvalho e você, o cara me botou no patamar do Olavo de Carvalho, beleza. As coisas ficaram mais claras, comecei a ir na igreja e ser mais eu mesmo, confessar e quando veio isso, ponto. Essa briga familiar por causa de bens são muito materialistas, eu também sou porque me acostumei com isso. Não é materialista não, meu filho. É o que você tem direito, o que sua mãe tem direito. A pergunta é a seguinte, tu acha que vale a pena brigar por essa merda ou seguir em frente? Vale a pena, briga com todas as forças, unhas e dentes. Porque eles têm muito patrimônio, eu só quero a casa onde morava minha bisavó e eu. Tu acha que vale a pena tentar efetuar a divisão correta de bens ou é perda de tempo? Vale a pena, tenta e faz, consegue e vence. A sua vitória vai, eu quero, cara, você tem uma obrigação comigo agora, a partir de agora. É lutar o máximo que sabe, se você tá dizendo que ao conhecer Olavo de Carvalho e eu, as coisas ficaram mais claras, então eu fiz um bem na sua vida, certo? Então você me deve isso agora. Você vai lutar por isso com todas as suas forças e da maneira mais inteligente, sem fazer merda, sem atacar, sem xingar, sem brigar de verdade, brigar na justiça, que eu digo. Com todas as forças, toda a sua energia, cara, você vai ter que me prometer isso agora. E em cada etapa desse negócio, dessa história, você vai mandando e-mail e dizendo o que aconteceu, tá bom? Beleza. porque eu só penso nessa casa da minha mãe porque ela não tem condições de trabalhar, enquanto os outros têm vários apartamentos no nome do pai deles, e eles sentem um ódio eterno de mim, da minha mãe e do meu irmão. Tu acha que vale a pena lutar por esses bens? Vale. Então, cara, você tem um compromisso comigo a partir de agora que você tá ouvindo isso. Beleza? Então, beleza. Próximo e-mail aqui. King Kong. Porra, cara, a vida é um sopro. Cara, tava assistindo King Kong e percebi que a vida do King Kong foi uma injustiça do caralho com ele. Ele tava lá, ele tava na ilha dele e chegaram os caras do nada. Ele pegou a loirinha e logo em seguida apagaram o cara. E ele tava num teatro em Nova York e depois ele tava tomando bala no prédio mais alto da porra toda. O King Kong até hoje não sabe o que aconteceu na vida dele. Foi a pior semana da vida dele. Que? Coitado do King Kong, então, que é um personagem fictício de um filme. Brigas, conta mais histórias de briga aí, sempre bom ouvir. Não, deixa pra próxima. Já tá muito tempo de podcast, depois a gente conta. São Paulo é uma merda. Gostaria de mandar um vai tomar no cu pra cidade de São Paulo. Essa porra só tem pombo, mendigo e nordestino. Se possível, gostaria de ouvir você falar a frase São Paulo é uma merda com o mesmo tom de agressividade quando falou que o Nordeste é uma merda no especial do Fabão. Abraço e nunca venha pra cá. Cara, eu não vou falar que São Paulo é uma merda no tom que eu falei que o Nordeste é uma merda, porque eu não tô no clima, então as coisas têm que ser espontâneas, né? Mas tá aí, lido o seu e-mail. Ai, que e-mail enorme. Vamos deixar isso pra próxima. Tá, Chimpanzé é o capeta. Oi, eu conheci você quando seu podcast apareceu nos meus recomendados do YouTube, no mesmo dia que conheci o Petri. Não sei se você lembra que eu pedi pra você no Facebook me recomendaram algum podcast. E você me recomendou Sociedade Primitiva e o programa do Joe Rogan. Eu estava vendo um do Joe Rogan com o Bill Burr. E o Bill Burr começa a falar que os chimpanzés comem outros macacos. Comem no sentido gastronômico da palavra, né? Não comem sexualmente. E eu queria te perguntar, você acha que algum dia os humanos irão começar a comer carne humana como se fosse um pedaço de frango ou carne qualquer, que seria algo normal da sociedade, ou que antigamente os humanos, no começo da sua existência, comiam bastante carne humana? Depois, se você tiver vontade, veja esses vídeos de chimpanzé versus gorila, ou sei lá. Abraço. É, cara, eu não me oponho não, viu? Tem uns puta gordo lá na faculdade que eu falo, esse cara, eu comeria o lombo desse cara, deve ter aquela capa de gordura saborosíssima. O cara só come bacon, só come gordura. É, só fica deitado, a carne do cara deve ser macinha. Puta carne macia. Dá pra fazer um puta churrasco com esse gordo de 200 quilos, imagina. Ah, sei lá, cara, eu não me oponho não. Não acho nojento, sei lá. Depende de qual ser humano, né? Depende, sabe o que eu tô imaginando? Um açougue de gente. Carne de humano. E aí na frente de cada pedaço de carne tem uma foto da pessoa. Uma foto da pessoa quando a pessoa era viva, entendeu? E aí você vira, ah, essa aqui é nojenta, isso aqui tem cara de... Nordestino. tô brincando, gente, eu amo o Nordeste. Não lê no podcast, cara, sinto muito mesmo, mas eu vou ler, porque se tá no e-mail eu vou ler, não vou falar seu nome, mas vou ler. Não lê no podcast, Thiago, tô aqui desde o... primeiro podcast, sempre ouvindo até o último segundo, e episódios como o último, ele tá se referindo ao 62, tá? Que é o último, obviamente. Que eu falei umas merda, umas viadagens, umas coisas da minha infância, e fiquei, né, teve uma hora que eu dei uma choradinha, e eu cortei o chorinho na edição, tá? E episódios como o último são verdadeiros presentes que abalam toda a estrutura da minha existência, poucos foram assim. Em uns, eu ri pra caralho. Em outros, tive raiva de você por achar que você não estava sendo você. Mas, porra, sou um ano mais velho que você. E se eu soubesse que existiam caras como você quando eu era criança... Rapaz, não é o que você fala. É o que eu vejo embaixo disso. É o que você fala sobre mim quando fala de você. Que faz doer minha barriga, faz minha ansiedade gritar vitoriosa. Me faz não temer nem a morte, nem porra nenhuma. É a consciência de que minha alma também existe aí... E a sensação que isso me dá da minha própria possível eternidade. Um dia vou conseguir explicar para mim o que você faz comigo e aí tento te explicar de novo. E parece maluquice, bicho, mas tô aqui sóbrio com a alma cortada em pedaços, sem viadagem. Tô aqui te escutando, vou continuar para ver aonde você vai se meter. Cara, obrigado por esse e-mail aí. E-mails como esse que dão vontade de continuar essa porcaria aqui. Mas é isso, cara. Vamos ver onde essa loucura chamada vida leva nós. Aonde a gente vai parar. Eu tenho plena consciência que eu vou me tornar um mendigo algum dia. E aí eu vou gravar uns podcasts meio improvisado, vou entrar numa lan house pra postar o podcast aqui no canal, mas eu vou ser mendigo com certeza, cara. Aguardem por esse dia. Tá. Próximo e-mail, o BBB russo que possivelmente vai conter estupros e assassinatos. É um vídeo, o cara me mandou. E aí o vídeo, o Big Brother russo fala, não vamos nos responsabilizar por mortos ou estuprados. Não vou assistir esse vídeo, não. Agora não. Depois que eu terminar de gravar, eu assisto. Se eu achar interessante, eu falo no próximo podcast. Experiências sobrenaturais. Esse e-mail é legal pra terminar o podcast, hein? Terminar com chave de ouro. Experiências sobrenaturais. Fala, Thiago, você já teve ou conhece alguém que já teve alguma experiência sobrenatural? OVNIs, fantasmas, sonhos com premonições que aconteceram. Qualquer coisa que parece fugir das explicações racionais. Explicações racional, o cara escreveu. Que tenho lhe impressionado. Por favor, relate e fale sobre seu ponto de vista. O que acha dessas coisas? Se acha que pode acontecer ou se considera tudo esquizofrenia, ingenuidade e falta de conhecimento? Nenhuma coisa nem outra. Eu não, ao mesmo tempo que eu não sei, eu duvido que isso pode acontecer, apesar de já ter acontecido comigo, eu vou contar daqui a pouco, eu também não acredito que é só esquizofrenia, ingenuidade, eu não tenho como decretar, cara. Novamente, eu não tenho como ser o arauto, o cara que vai decidir. Experiências sobrenaturais são farsa, não existem. Eu não vou ser esse cara, não quero ser esse cara. Eu me sentiria ridículo sendo esse cara que dita as coisas. Mas eu vou contar uma história. Não sei se eu já contei esse podcast. Não sei se eu já contei. Se eu tiver contado, me perdoa. Foda-se. Vai tomar no rabo. Uma vez eu tava num bar com um amigo meu tomando um chopp. Tem um bar aqui na minha cidade que fica perto de casa, inclusive. Que das 5h30 da tarde até 8 horas da noite tem o happy hour. Que devia ser uma hora, né? Que é a happy hour. Uma hora feliz. Depois do trabalho, mas é de 5h30 até as 8. E nesse período, o chopp é metade do preço. Então você toma dois chopps pelo preço de um. Então é uma maravilha, vem aquela caneca enorme de chopp pela metade do preço. E aí ficamos lá até 3 da manhã. 3 da manhã, eu vou embora andando a pé, porque é perto de casa. E ele foi pro lado oposto, então eu fui sozinho. Pra chegar aqui na minha casa, eu tenho que descer um viadutozinho, uma pontezinha que desce. E tem uma rua que passa por baixo desse viaduto, entendeu? Passa embaixo do viaduto e embaixo desse viaduto tem uns espaços ali que dá pra andar a pé, dá até pra cortar caminho e tal. Mas é muito escuro, é muito escuro. Se você entrar ali embaixo, parece que você tá num cômodo fechado de luz apagada. Você vê as luzes de fora, né, da rua lá em cima e tudo mais, mas é muito escuro, cara. E aí eu tô descendo esse viaduto e tipo, eu não acredito nessas coisas, entendeu? Eu acredito que se existe algo sobrenatural, Deus ou coisas malignas, né? Demônios, não sei o quê. Eles não sei, cara, não devem estar nesse mundo. Não sei como é que funciona, não tenho a menor ideia. Mas eu não acredito, não faz parte da gama de coisas que ocupam a minha cabeça, entendeu? Porque quem acredita, vira e mexe o cara pensa nisso. Pô, será que tem um demônio que tá atrás de mim? Sei lá, cara. Como é que é a cabeça dessas pessoas? Mas isso não faz parte do meu dia a dia, entendeu? Eu não penso, nem penso nisso. Então eu não acredito muito, assim. Sei lá, se existir também, foda-se. Eu viro um demônio também depois que eu morrer. Fico enchendo o saco das pessoas, assustando as pessoas. Mas enfim, eu tava descendo esse negócio. E aí, pro meu lado esquerdo... Nesse viaduto tem um lugar de passar a pedestres, né, a pé. E aí tem uma muretinha pequenininha, que deve ter meio metro de altura. E pro lado esquerdo tem a rua que os carros descem por esse viaduto mesmo, entendeu? E pro meu lado direito era uma mureta mais ou menos de 1,5 metros, que dá pra pular com facilidade, mas é uma mureta que impede de você cair pro lado, porque é muito alto. Então se você cair pro lado... Você cai na rua lá de baixo, que tá embaixo do viaduto, então, e aí você morre. Mas na medida que você vai descendo o viaduto, a altura, né, entre o viaduto e o chão lá embaixo fica menor, porque você tá descendo o viaduto, correto? Estão entendendo ou não? E aí o chão vai ficando mais perto, porque você vai descendo o viaduto. Então a parte de baixo, que é aquela parte escura pra caralho, vai ficando mais perto. E aí eu fui chegando, quando eu tava chegando no final já, que tava bem baixo, que é, eu podia até pular do viaduto lá pra baixo, que eu não ia me machucar. Talvez se eu caísse de mau jeito e tal, mas era uma altura que dava até pra pular. Eu comecei a ouvir umas coisas. Um barulho meio agudo, meio fino, assim. E como tava muito tarde, 3 da manhã, eu já me caguei todo. Falei, que porra é essa? E aí eu percebi que tinha um outdoor grande, assim, pra cima, assim, né? Que na descida desse viaduto tem um clube grande aqui. Esse clube, ele tem um outdoor gigante que fica passando promoções. E ele tem uma coisa que ele vira. São 2 outdoors em um só, entendeu? Ele fica, tipo, 5 segundos mostrando uma. E aí, as placas, né, verticais, assim, que compõem esse outdoor, elas viram. E aí, o outdoor vira outro desenho, entendeu? E aí, deve ter um timer ali, uma coisa que conta o tempo. Um cronômetro. E depois de tantos segundos, ele vira de novo. E aí, fica assim. E aí, quando vira, ele dá um barulho meio de metal, assim. Sabe? Um barulho meio fino. E foi isso que me assustou. Um barulho. Aí eu falei, então é isso aí. Beleza. Só que não era. Tipo, o meu cérebro procurou alguma explicação para aquele barulho que eu ouvi e eu olhei pro outdoor e falei, é isso. Então o meu cérebro ficou calmo, mas não era. E aí eu ouvi um barulho de novo. Na medida que eu ia chegando no final do viaduto, eu ia ouvindo esse barulho mais forte. E aí, quando eu cheguei perto o suficiente, eu percebi que esse barulho que eu tava ouvindo não era o outdoor que fazia um barulho meio de metal enferrujado. Porque ele fazia esse barulho, sei lá, de 10 em 10 segundos, assim, tuf, e fixava. Aí de novo, tuf, fixava. Não era isso. Quando eu cheguei perto o bastante da coisa que estava emitindo aquele som, eu percebi que era uma voz. Eu vou tentar fazer essa voz aqui, cara. Editar no podcast aqui com os recursos do programa e para fazer exatamente como era essa voz. Não sei se eu vou conseguir. Se não tiver, é porque eu não consegui, então vocês se fodam. Mas o barulho era tipo, era uma pessoa chorando. Era uma pessoa chorando, se lamentando, chorando. Sabe quando a pessoa chora muito assim, agressivamente, assim, chora com, não só aquele chorinho de abaixar a cabeça e sair lágrima, não, aquele choro que a pessoa faz sons muito fortes com a boca, choro agressivo, sabe? Eu não sei explicar direito, cara. Era um som tipo... Sabe filme de terror que tem pessoa que tá com demônio no corpo? E aí a pessoa fala com 2 vozes, uma fina e uma grossa. E aí a junção das 2 vozes fica um negócio bizarríssimo. Sabe? Voz dupla, que a pessoa tá endemoniada. Né? Que o demônio, teoricamente, tá falando pelo corpo da pessoa e tá falando com a voz dele. Então saem 2 vozes, uma grossona de demônio e uma fina que é da pessoa mesmo. E o cara tava chorando com essa voz. Eu fiquei achando na hora que era uma pegadinha, inclusive. Se não fosse 3 da manhã, eu ia achar que era uma pegadinha. Alguém querendo me meter medo. Sabe essas pegadinhas do João Kleber? Que o cara de madrugada assusta as pessoas. Um monstro e tal. E aí, quando eu cheguei num ponto que eu conseguia... Se eu olhasse meio pra direita, pra baixo, pra direita e pra trás, eu conseguiria ver a escuridão de onde tava vindo o barulho. E eu olhei e eu consegui ver uma silhueta de um homem que tava com uma roupa esquisitíssima. Tipo com uma... Sabe roupa de monge? Que é aquela túnica grande, que tipo um vestido, né? Que, sei lá, que monge, padre usa. Só que com um capuz. Com um capuz, né? Tipo capuz de blusa de frio mesmo, que cobre assim a cabeça, dá chapéuzinho vermelho. Não sei a cor que era, mas me parecia que era tudo preto, porque estava muito escuro, mas eu vi uma silhueta de um ser humano com uma roupa, né, uma túnica toda, totalmente, cobria o corpo do cara todo, inclusive a cabeça. O cara estava de costas para mim e o barulho vinha dele, só que estava tão escuro que eu não conseguia ver se era um, né, a cor do, né, da roupa do cara, ou se era um mendigo. Mas se era um mendigo, cara, por que que tinha aquela voz escrota? Eu não sou um cara impressionável, sabe? Que se impressiona fácil com as coisas. Eu não sou. Sou um cara racional o tempo todo. E eu falei, cara, será que a gente tá ficando maluco? Presta atenção direito. Não, eu fiquei, não, cara, tô frio, sabe? Fica frio, fica tranquilo. Escuta direito o que você tá ouvindo. E não era coisa da minha imaginação. Eu tava ouvindo, aquele som era real, tava entrando no meu ouvido. E eram duas vozes, cara. E o único jeito de ser essa voz era se fosse um aparelho de som que tava com, né, com uma gravação editada pra fazer aquela voz escrota e o cara deu play ali, ou tava saindo da boca do cara. Mas não era um som que um humano consegue fazer. Não é possível um humano fazer esse som. E aí é aquele choro escroto com voz dupla, uma pessoa se lamentando, meio que falando umas coisas que não dava pra entender o que era. Não entendi palavra nenhuma, só entendi o choro. E aí não fiquei pra contar a história, pra perguntar nada pro cara, né, meu amigo? Vazei. Não vazei correndo, mas eu dei uma apressada no passo. O cara tava de costas pra mim, né? Então ele tava virado pro lugar contrário ao que eu tava indo. Então ele não tava olhando pra mim. Então eu também não esperei pra saber o que que era. Não fui lá perguntar, um lugar escuro pra caralho, 3 horas da manhã. O cara ouve uma voz de demônio, uma voz dupla, né? Aí vazei, fui andando e rapidinho cheguei na minha rua e entrei. Aí cheguei em casa, eu fiquei imaginando, lembrando dessa merda. Falei, cara, será que era impressão minha? Será que é uma pegadinha? Na hora que eu comecei a apressar o passo pra ir embora, que eu fiquei meio, confesso que eu fiquei meio cagado de medo, eu fiquei olhando, cara, pras janelas, os andares assim, dos prédios em volta, pra ver se não tinha ninguém me filmando, se era uma pegadinha, alguma coisa assim. Ou se não tinha ninguém abaixado atrás de uma árvore, assim, alguma coisa assim. Mas não tinha, cara, não tinha. Quem ia fazer pegadinha 3 da manhã? O cara nem sabe se vai passar alguém 3 da manhã na rua. Pra que ele ia montar uma pegadinha 3 da manhã na rua? Né? Montasse, sei lá, 11h30, meia-noite, que já tá vazia a rua, mas passa umas pessoas. Por que o cara ia fazer no meio da madrugada, perto de amanhecer já? Mas é isso. É a única coisa mais perto de sobrenatural que aconteceu comigo. E minha mãe conta uma história também que ela... que quando ela fazia faculdade, ela estava num museu com uma amiga dela e as duas estavam olhando um quadro, uma pintura de uma mulher, né? Tinha uma mulher pintada no quadro. E as duas tiveram a impressão que a mulher do quadro que estava pintada na pintura deu um sorriso e elas tiveram essa impressão ao mesmo tempo. Tanto é que elas não falaram uma com a outra. Olha, ela está sorrindo, você está vendo? Não, elas não falaram. Elas simplesmente viram o sorriso ao mesmo tempo. E a minha mãe e a amiga dela viraram o rosto uma para a outra, as duas com cara de espanto. Quer dizer, não tinha como uma saber que a outra também tinha visto aquilo, entendeu? Elas simplesmente viram ao mesmo tempo a imagem lá da mulher na pintura sorrir. E elas viraram uma para a outra com cara de espanto ao mesmo tempo. E aí uma falou para outra, você viu o que eu vi? Ela, aham, você viu o que eu vi também? E ela sorriu, aí as duas saíram fora. E minha mãe conta isso até hoje. Minha mãe também é ateia, não acredita em Deus e tal. Mas é... então ela não tem motivos, né, pra ser uma pessoa que se impressiona com coisa, assim, e sai falando que foi espírito, que foi não sei o quê, mas é uma coisa que ela viu. Ai, telefone, filha da puta, peraí. Enfim, aonde eu estava? Mas é isso aí. Essa que eu contei foi a única coisa sobrenatural que aconteceu comigo. Que eu não sei se é sobrenatural. Contei o que aconteceu. Se é sobrenatural ou não, você se decide aí na sua casa. Agora, o que aconteceu com a minha mãe também, eu não tava lá, então eu não sei se é mentira dela, mas eu acho que não é mentira, porque, primeiro, ela não é uma pessoa mentirosa, e segundo, que ela nem acredita nessas coisas. Então, pra ela não foi uma coisa, né? E como a amiga dela viu na mesma hora, elas tiveram essa impressão juntas, fica mais fácil de acreditar, né? E a amiga dela também já me confirmou essa história, já me contou, foi absurdo e tal, elas ficaram morrendo de medo. Então é isso, tá bom? Então, tá. Até quinta que vem, meus queridões. Lembrando que você pode doar para esse podcast lá no PicPay. Agora que eu criei essas merdas, eu tenho que falar para sempre. Tem o Padrim, que você pode contribuir com o podcast com qualquer valor acima de R$1, a partir de R$1. E tem o PicPay também, que é até mais fácil que o Padrim, que é um aplicativo que você baixa no seu celular. Você pode se cadastrar nesse aplicativo e me dar dinheiro. Sem você gastar nada do seu dinheiro. Você não vai gastar nada e vai me dar R$10. Como? Você vai, baixa o aplicativo chamado PicPay, P-I-C-P-A-Y. Cadastra nesse aplicativo e na hora do cadastro vai te pedir, vai perguntar se você tem um código promocional. Você vai digitar nesse campo lá, inserir código promocional. E vai digitar as letras Y0SU. E aí, quando você fizer isso, a sua conta já vai ser criada com R$10 na conta. Você vai ter R$10 na sua conta. E aí você vai na minha procura, né? Vai lá em pagar, e aí você me procura, que é @ThiagoSC1, Thiago não tem H, e me doa os R$10 que você que você cadastrou lá no seu aplicativo. Você vai ajudar muito essa porcaria aqui. Então tá, caras, é isso aí. Até semana que vem. Um abraço e tchau.